sem dublê. Cinema que é macabro, no papel principal, sem vaga pra favelado. Figurante, sobrevivente, faz o teste. Alvo do paredão, reality show nordeste. Censura livre, criança ao vivo presencia sua mãe degolada com a faca da cozinha. Sangue por todos os lados, parece até ritual. Seu pai cavando no fundo, fazendo seu funeral. Bem natural, sexta-feira 3 aqui é cafona. Manda Jason vir aqui ver como impressiona. Entra na moda que Pernambuco acabou de lançar. Carnificina feminina, marido pra torturar. As estatísticas apontam um sucesso obtido mundialmente. Pernambuco está reconhecido. Campeão em cinismo, 100% terror. Pede pra Globo instalar, as câmeras roubou. A tiazinha com apito faz a revolução. Passeata em Recife, cruz simbólica no chão. Chama atenção, cuzão do rumo de cervejaria. Da risada do apito, nas garrafas vazias. Apresentador com rabo preso, esconde a verdade. O que o álcool vem fazendo entre os lares, entre os lares. Sessão de tortura, maridos embriagado. Sofrimento, sangue, grito, nariz quebrado. Ameaça garante, só ficha limpa com os homens. Maria da Penha, não algemo seu nome. Governador merece um Oscar tipo Hollywood. Em homenagem a você, no ataque Verluc, na rádio comunitária. Jornalismo, favela, machismo, real, novela, colecionando sequela. Cirurgia pelo SUS, vários pontos na face. Vários dentes quebrados pra não chegar em casa tarde. Fim de semana, episódio bem natural. Aí Gugu no Nordeste, domingo não é legal. TV Nordeste, os dias aqui são macabro. Carnificina feminina, overdose de álcool. Roteirista do filme de terror não se comove com as súplica. Golpes de tacos de rock, o combo de Madeirite, grita ensurdecedor. Digno dos clássicos, filme de horror. A morte do demônio, veja que pancadaria. Cerca o barraco sem chances pro cão da pedofilia. Sangue na roupa da filha, prova do julgamento. Sem direito à defesa, pena, espancamento. Sente o calibre das ruas, justiça aqui é fatal. Reportagem, foto censurada, TV Jornal, TV Tribuna. Também quer lucrar com a reportagem. Fazer guerra de bope, aposta na vantagem. Telespectadores de outra quebrada na cena. Mais uma mãe morta a bala, é macabro cinema. Envolvimento com a pedra, negociando crack. Aqui não tem final feliz, no paredão checkmate. Mais uma na estatística, filho desamparado. Quer vingar sua mãe, tira o sossego do bairro. Quanto confronto formado, mulher morta é rotina. Ultrapassando o feto, lâmina de tramontina. Te comove, mas não o roteirista filme que de gravata se diverte. Sem parentes no crime, temperando ódio, regando as flores com sangue. Na cadeira de roda, outro de Nike Ciclone. É cabuloso os versos, os relatos do rap. Trilha sonora do cinema macabro Nordeste. VV Nordeste, os dias que são macabro. Carnificina feminina, overdose de álcool. Roteirista do filme de terror não se comove com as súplica. Golpes de tacos de rock. Nordeste.